Para o táxi, objeto 6749, está com 122 a bordo, 4 horas com fins. 749, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro 907. Direita, Índia Alfa, vamos lá, chama pronto, 749, 17. Webjet 6749, ponto de espera da 10, pronto. 6749, linha decola no zero, vento 020 graus com 039. A linha e decola da 10, 6749. Salvador, web 5890, portão 10, puxa, pega essa nave. 5890, portão 10, autorizado, chama ataque. Chama ataque, 5890. Objeto 6749, iniciando da 10. Linha 749, decolou 58, controle 120, decimal 11. 0, obrigado. metrô de Salvador, bom dia, isso é 6749. Objeto 6749, contato radar, submantendo 340, saída da El, está autorizado a voar Lida. Gente, pro ano Lida, 5749. Objeto 5890, POB 108, 330, autonomia alterna Brasil. 5890, táxi Pati 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altimetro 10 no 7. Pati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chama pronto, 10 no 7, 5890. Portão 4, posto de tráfego. 5-7-1-7-1-0-4, após a passagem de tráfego da companhia, a retaguarda, puxa a senhora, chama ataque. O alto tráfego da companhia, puxa a senhora, 7-1-7. O 6749, estou fazendo pequenos desvios aqui para evitar formações aqui. Ponto de espera pronto, 5890. 5890, a linha decola no 0, vento 030 graus, 029. A linha decola, 5890. Jet 6749, chama Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Copiou, gente, bom São João, obrigado. E o 7 no site, taxorizado direita, Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera da 10, otimista na 0 no 7. Índia Alfa vai chamar pronto, 57, chegou na 7. Decolou 06, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. O EB5730, pronto, pronto. 57 no 7, ali mantém pistão no 0. Ali mantém, 7 no 7. Só tem informação no 57 no 7, tráfego da companhia que ele decolou à frente, mesma saída e mesmo nível. Só vou guardar alguns minutinhos na cabeceira, 2 minutos. Assim é bom, 57 no 7. Bom dia, web 540, saída da EL, voe da presença da Leda. Da presença Leda, 5890. Se necessário, pode prosseguir em outro nível mais alto, se você quiser. Confirma? Poderia coordenar um nível mais alto, se for possível? Posso coordenar acima, sem escuta. Obrigado. No 7, nível 360 autorizado, negativo 34, decolagem autorizado no 0, vento 040 graus 029. Vento autorizado a decolagem, na pista no 0, nível 360 agora, web 7. Zeno 7, decolou Zeno 0, controle 120, décima 8. Muito obrigado, Zeno 8, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Web 5717. Objeto 5717, contato radar, submantém 360, saída da EL, voando Ledo da presente. Ok, voando Ledo da presente, 360, Web 5717, obrigado. Web 5717, deixa eu fazer um pequeno desvio aqui, da 10 milhas já retorna na proa de Leda. A proa vai ser 2.5. Sente. E 5890, chama o Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, 5890. Salvador, bom dia, o Rio 5973, cliente da época. Rio 5973, sem identificação, chegada a mar, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 1017. Gente, na mar, descendo para 2017, identificou o Rio 5973. Foi, TAP, Rio 5973. Tá presente o TAP, obrigado, Rio 5973. Jet 5717, chama o centro Recife agora, na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado. Quantia controle ao gol no 804 com a informação eco, liberando 210 desde no 0 até o 60. Gol no 804, acione identificação, chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 1017. Ok, até 4 mil, perdida Bonf,